3204. Victor Juliette, aciona 01 no seu encontro. Direitinho, não se preocupe. Com certeza, senhor. Só gostaria de passar a informação para o senhor e dentro das possibilidades, se eu puder nos atender, ok. Eu entendo perfeitamente. Obrigado. Então, vamos lá. É, qual o passageiro e o tipo da enfermidade? Ele é um pós-operatório renal. Nós já solicitamos através da empresa o apoio médico da Infraero. É, não sei se tem que passar isso para o senhor também, então é só para o senhor ficar ciente. Estou ciente, sim. Muito grato. O seu número 5, porém, não será atrapalhado por ninguém, ok? Pode prosseguir no LS aí e vamos pousar com segurança. Gente, sempre. Controle 9, 2, cada Gol, tá mantendo 1 no 0. Gol no 600 para o localizador direita 050, o no 600. Correção, direita 070. Direita 70, Gol 600. Gol 924 para sequenciamento, esquerda para o norte, limite ao lock, desça para 4.000 pés, 1.011. Esquerda norte, 4.011, 924, limite ao lock. Segura para o EDTAP. Para o EDTAP, 3204. 29. 29. American Line 990, contact Recife, frequency 126.85 or 133.65. 126.85 or 133.65, American 990. Gol no 600, reduz a velocidade para 1.709. Reduz agora 170, gol no 600. O pátio é... Até o andar da Baiterra, está feito a parte. Ok, isso aqui é para a Baiterra. Inicie reporte para ingressar no Patio, no Lima, Quilo Zulu. Acionar, camarada, para ingressar. Trole 8, posso fazer uma milha para ingressar. Torres. Torres. Destaque via Alfa, porta da Juliette. Alfa, da Juliette, 697. Torres, versão, passando para o meu Delta de Flamengo. Inferno, baixar trabalho. Whisky Fox Trot Lima, pousa na 1-0, na 1-7. 1-0. Atenção, 1-0, continue a aproximação, informarei a pista livre. É o número 2 na aproximação, tráfego precede, o Airbus Atlanta está a 1 milha da cabeceira. Senhor, o meu está funcionando aqui, está muito quente, coisa do chão. Em qual local que se encontra o Romeu Delta Uniforme Oscar e que pista decola? Está na frente do Correios aqui no parque 3, decola na 10. Gente, livre acionar, aguarde para táxi o, do Delta Uniforme Oscar. Ok, obrigado. Max Let Romeu, tá visual com tráfego curta final 1-0? 055 para o lote, 924. Eu tenho um tráfego na curta final da 1-0, Papa Alfa 3-4, corrigindo, Papa Alfa TAM 4, e após eu tenho tráfego em Duna, Airbus Atlanta, você tem condições de cruzar? Viu, Marquinhos, já tá no visual, iniciando o Romeu. Gente, agilizando a medida do possível. Agilizando o Romeu. 3.000 pés, que era Gama 0-1-1. 3.000 na 0-1-1, 9-2-4. Cozulão, vem e prossiga. Autorizado, reporta em defesa. Sou 3660, copiou torre. Fox Trot Lima, pouso autorizado no 0, ventou no 5, 0 grau, tomou 2 lados. É, 2 pontos atletas. Boa tarde, Sanar 63, descendo para o 110, com informação, Romeu. Sanar 6315, despara em nível de voo 050, autorizado de chegada à mão. Para 50, na chegada a mão, 63 no 5. Confirma o último que chamou o solo. Nível de voo 060, autorizado de chegada a Mari. 060 na Mari, TAM 3804, reduz a velocidade para 1990 nós. 1990 vai atingir o 060, TAM 3804. To start up and pushback, gate number 10. Gate 10, TAN 3660, táxi via Alfa, aguardante da Juliette, 3660. Alfa, antes da Juliette, TAN 3660. Durante 8 minutos, ele taxiar até chegar aqui desse outro lado. E agora nós pegamos a sequência. Isso dá coisa de 25 minutos de atraso, você... TAN 3804 para sequenciamento, intercepte na presente prova. Oxe, eu mantenho a prova para interceptar, 3804. Ingresso no parque, 3 contatos visual com o avião da Gol, parque anda. Confirma o último que chamou a torre, o solo? É o Papa Tango Lima Kilo Zulu, para prosseguir cruzamento 43, em contato com o visual com o Gol parqueando, Lima Kilo Zulu. Gente, o Lima Kilo Zulu aguarda. O Papa Tango Lima Kilo Zulu no solo, para o 43. O Papa Tango Lima Kilo Zulu no solo, 22, abaixado, travado e visual. No 600, número 2 na aproximação, informarei a pista livre, tráfego precede Arbozatã, 2 milhas da cabeceira. Ciente, o bom, 600. 6741, eu tô ciente, o senhor reporta por vias, por documento, ciente, só para não congestionar a fonia. Zulu Navarra, mantém escuta para qual Beco Zulu Navarra. Colado da base. Max Flete Romeu, solo Zulu 5, frequência livre. Rumo 709, informa o tráfego 12 horas, 5.5 milhas, rumo leste, é um Boeing 738. Poxa, está reduzindo a 3804. Nada do Pátio 1 na saída da aeronave da TAM? Afirma, senhor, vamos iniciar aguardando. Positivo. Paulo, de alto nível para melhor, se houver necessidade, nós decolamos na 17, ok? Romeu Delta Uniforme Oscar, mantenha o pátio 3 e aguarde para a cópia. Okay. Se houver necessidade por tráfego, nós decolamos na 17. Gente, aguarde cópia. Aquilo Zulu já se posicionou aí na remota? Ok, assim que ela taxar eu já vou liberar o seu acesso lá para Quebec. Você já pode ficar aí atento ao tráfego, assim que ele passar, você prossegue Lima, Mike e Acusa na Quebec. Audio 2, milhas do bom, 600. No 600, pouso autorizado, pistão na 0, vento na 40 graus, na 09. Repouso na 10, jogou 600. Webjet 6741, você avisou com o bag da Guana curta final? Sim. Você tem condições de alinhar e decolar sim, que é autorizada? Com certeza. Gol no 924 para informação, senhor número 2 aproximação, eu vou alinhar o tráfego da web e ele vai decolar sim, que é autorizado. Certo. Ingressar para o 03, 3660. Ô, portão 3, tá ocupado pela aeronave da Azul, por aí. Pior ainda, então mantenha a guarda e vou verificar com o infraero para qual portão vai lhe mandar novamente. Sete. Sete, quatro, um, se possível, agilizando. Se não me autorizar a alinhar, eu não posso entrar na pista. E 5 566, ingresse na primeira à sua esquerda, na via Kilo. Vai passar pelo interior do pátio 13, reporte para ingressar, pátio 1. Esquerda Kilo, prospecto do pátio 13, portão para ingressar no 1, 3, 5, 6, 6. Então, 3660, pode ingressar, portão 1. Ingresse Juliette para portão 1, 3660. Juliette, portão 1, portão 3660, grato. 741, decolagem autorizada no 0, vento no 30 graus, no 0. Colagem autorizada na pista no 0, é 6741, muito obrigado. Se Alfa é reportante da Juliette. Tá 3804, Sami Torre 1 no 8 decimal meio. 86. Mantenha a posição alfa, Vitor Juliette. O Sanami é 3 no 5, dispara 2000, país que nega 1 no 0, 1 no 1. 2000 no 0 no 1 no mesmo, 3 no 5. Gol no 328, desça para 4 mil pés que nega 1 no 1 no 1. 4 mil, 1 no 1 no 1 no 0 no 1 no 1. Estou uma aeronave na remota, aguarde para ingresso. Aguarde para ingressar na parte 13566. Eu vou ter posição, aguardamos para ingressar no 13566. Taxa Juliette, gol 600. O 600, agilizando ingresso via Juliette, seu portão de número 2. 02, o seu portão no 600. Ingresso Juliette pro 2, eu vou 600. 04 da TAM, comprei embaixada travada na final visão. 1804, continue a aproximação, informarei que está livre, tráfego da Gol, guarda cana cabeceira. Excelente. 6741. Eu espero que da próxima vez você seja um pouco mais compreensivo com o serviço pessoal aqui. Nós temos 14 aeronaves para aproximar, uma delas com um passageiro passando mal a bordo, apenas para sua informação. Suba ao 340, mantendo perfil em todas as estações da saída, 6741. Afirmativa. Apenas eu não fui informado disso e ninguém pediu, enquanto eu estava na fonia, ninguém pediu prioridade para pouso. Retornado com o Marquerito 070, Maceió, decora 10, curva esquerda, saída é Conde, 1862, 1935, controle 0260, está pronto para o tanque. Sente, no pátio 13, inicie e observe a aeronave à frente aguardando para ingressar, pátio 1 no Delta, uniforme Oscar. Ok, inicia, atento. O Eco Zulu November, qual o seu tempo de voo local? Ah, 3804. Objeto 5722, visual carbono na final. Pós-tráfego ali, mantém pressão na 0, objeto 72. Pós-tráfego na conta final ali, mantém 1 na 0, objeto 5722. 03 a bordo e se encontra no pátio 4. Pátio 5, para táxi, decolagem, torre 1862, Eco Zulu Novamba. Salvador, o gol no 924 livrou na via Eco. 924, táxi em frente, reporte antes da Juliette no 924. Alfa, antes da Juliette no 924. Chama pro táxi. I'm 3, ready to taxi, wave 72 on board. Endurance 0336, alternate in Campinas. Tax by India Alpha, right for takeoff tower 118 decimal 60, turn 3193. Via India Alpha 18.6, Salvador Tower at holding point, turn 3193. Trip 5240, desça para nível de voo 050. 050, 240. Salvador, Sanami 3, 5. 3566, observa a aeronave da companhia taxiando para o ponto de espera da 10 após a passagem, ingresse no pátio 1, posição 12 na remota. 3566. Positivo, após a passagem da aeronave, consegue 1 para a remota 1-2-3566. Afirmativo, informe na Quebec. Vamos lá. Estabilizada, pistão no zero, vento no 20 graus, no 09. Nível decolagem, pistão no zero, direto no 02. Número 2 no setor. Número 2, está aguardando. Salva Salvador, TAN 3804, batalha livre. 3804, boa tarde. Siga seu táxi via Kilo. Só vai prosseguir via Kilo e reporte para ingresso no pátio 1, TAN 3804. Fechou, via Kilo, reporte para ingresso, pátio 1, 3804. Batalha, CNR 6315, localizador. CNR 6315, reporte para o externo, baixado travado. Bota lá. Aracaju, no 230 para cópia. Gente, aguarde cópia. Saúde, boa tarde, gol no 394. Autorização Galeão, centro da CIS no 5. Ciente, no 394, aguarde cópia. Já saiu por isso, gentileza. Aracaju, Epuca, Jama Aracaju. Delta Uniforme Oscar, seguindo em frente, vai prosseguir via Índia e Alfa no ponto de espera, chame a torre 18612, Delta Uniforme Oscar. Frente Índia, Alfa, ponto de espera 18612, já disse, né? Liga Oscar, Vitor, Juliette. Estou terminando, está passando Oscar, Vitor, Juliette. Decolou da Mustang, está correndo à direita, está na sua escuta. Número 10, 3804. Fechou, parte 1 no portão 10, está 3804. Point runway 10. Country 193, maintain hold point runway 10, confirm stall on board. Maintaining holding point, country 193. Confirm souls on board, sir. 72 7 2 10 3 1 9 3. Roger, I have a traffic ocean air on charge finder on 10. Confirm if you are inside, please. We have the traffic inside, down 3 1 9 3. Roger, after the passage from Airbus from ocean air, clear to one up and wait for 910. After the Airbus, we can line up and maintain turn 3193. Oceanair 63 no 5, pouso autorizado, pistão 10, vento 140 graus, 131. Teve pouso, Oceanair 63 no 5. Papa Romeu, Delta Uniforme, Oscar, paciente, mantenha a ponta espera da 10. Sete, mantém condições visuais de 1500, feche a porta através de Paris. Confirme pessoas a bordo de Vitorinho de Juliette. Está com 07 a bordo, Vitorinho e Juliette. Sim. Web 76741, chame Recife em 1228 decimal 8 ou 126 decimal 0. 288-260. Muito boa tarde, 6741. Trip 5240, desço para 2000 pés, que negar 10111. Autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 22.011, aporte estabilizado. Lente, tráfego cruzando o eixo. Vento 1100 graus, 1109. Que o passageiro está na parte traseira da aeronave. Afirmativo, vou consultar que tá mesmo. Graças. Estabilizou o bônus 322. Complete na Santo Rio, no 8 decimal 6, gol 1328. 286, obrigado. É o próximo para a cópia, só um instantinho, por gentileza. Só confirma o local de sobrevoo, Romeu Papatão. Só um instante para a copa, Romeu Papatão. Solo Papatão, isso, só que vai de Lima. Confirma chamando solo? Papatão, isso, só que vai de Lima, para o 020. Afirmativo, isso, Foxtrot Lima, só um instante para a copa, confirma apenas o pátio e a pista que decola. Pátio 3 decola 1 a 0. Gente, é o número 4 para a cópia, aguarde. Santos 1, November decolou os 28, controle 199, decimal 35. 3193, after your departure, going to maintain until 4,000 feet and then fly direct Lima Echo Delta Alpha. Roger, maintain runway 20 until 4,000, and then we clear to Lima, confirm? Affirmative. 3193, clear to land runway 10. Confirm. Let's take off runway 10, wind 090 degrees, 12 knots. Clear to take off runway 10, that's 3193, good day. Negativo, mantém a posição. Na informação do Delta Uniforme Oscar, já tem um tráfego agora, marcador externo para final 1-0. Do Airbus Delta, né? Desculpa, você pode repetir, por gentileza? Realizar o pushback mais a retaguarda para o parqueamento do Airbus Delta, né? Que já se encontra na Taxi Alpha. Afirmativo, com certeza. Vai puxar um pouquinho mais para trás e liberar a entrada para o Avianca Gol no 754. Muito grata. Webjet 6721, tá na escuta do solo? Sempre na escuta, prossiga. O Boeing da Gol parqueando agora no 03, após o parqueamento do meio, está autorizado pushback, acionamento no 04, reporta táxi. Após o parqueamento do Gol na 3, estaria no pushback, reportaria para o táxi, o 6721. 6315, da Oceania Alpha. Oceania 6315, Alpha Juliet, posição meia dúzia, apenas atento ao Boeing da Gol, iniciando no, neste mesmo portão, vai deixar livre a passagem, ok? Ok. Alfa Juliette, 62, obrigado. É a minha presa. Está autorizado Salvador, Salvador, com toque arremetido em Valença, no meu pés altitude, decolagem da 1-7, curva direita, corredor axé. Controle em 1-9, decimal 3, 5, a torre em 1-8, decimal meia, dúzia, e aciona 0-1-4-1 no transponder. Protejamento correto, confirmando PAT 4-2 a bordo. Afirma. Acionamento, táxi, decolagem, torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-1, bom voo. Para acionamento, táxi, decolagem, chamada torre em 1-8, decimal meia, bom voo. Gol 1806 para autorização para Aracaju no 230. Afirmativo, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, após posição Jamo e após Aracaju, destino. Controle 199, decimal 35 e aciona 5421 no transponder. Gol 1806. Autorizado Aracaju no 320. Vamos decolar da 10, curva esquerda. Saída Puca, transição Jano. Chama o controle 1935, posiciona 5431, gol 1806. Boa noite, 06, cotejamento correto, portão 7, chama pronto para o pushback acionamento. Chamará o 806. Paulo Salvador, boa tarde, gol no 328. Gol no 328, boa tarde, táxi lento via Alfa e mantém a posição antes da táxi e Juliette, aguardando para ingresso. Lento via Alfa, mantém a posição antes da táxi e Juliette. Gol no 394, pronto, cópia. José 25 está presente, para o novembro. Controle de Salvador, Oceania 6320, para a informação Roger. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199, decimal 35 e aciona 5455 no transponder. Nós estamos torrindo noite decimal meia. 8-6. Do plano de voo, recorda 1-0, na saída da EL, Leda Bridge, intercepta antes do 1-0. 1935 a controle 5455 no transponder, o gol 1394. 5455 no transponder, portão 05, chama pronto para o chefe de treinamento, gol no 394. Valeu, 394. Para o táxi, o gol no 754, POB 105, acenando Fortaleza, 4 horas e 20. Bono 754, seguindo o Boeing da Webjet, prossegue como o número 3, agora no ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1 no norte, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 1, no bom voo. Seguindo o Web como número 3, no ponto de espera 118 meia dúzia e o ajuste 1 no 0 1 no 1, no voo 1754. Solo, Papatango, isso, Foxtrot Lima. Foxtrot Lima é o próximo para a cópia, preparando a saída coral, ok? Na minha escuta, por gentileza. Guardando. Solo, MDS 6721 para o táxi, o POB 180, 3,52, alterna Recife. Controle, boa tarde, Papai Romeu, Delta Uniforme, Oscar. Bom, ponto de espera, 286, boa tarde. Controle, Delta Uniforme, Oscar. Salvo Delta Uniforme Oscar, prossiga. Ok, decolou da 10, está mantendo ainda o alinhamento para o perfil da subida Conde. Pode curvar à esquerda. 7 para o Edio Conde, Papa Romeu Delta Uniforme Oscar. Obrigado, senhorita. Para passar de boa, ingresso 7 no barco. Autorizado Ilhéus, nível 080, decola da 10, curva direita no perfil da saída coral. O controle em 199.35 e aciona 0273 no transponder. Gente, Ilhéus 80, decola da 10, curva direita da coral, sinal 55, controle 0273 no transponder. Para a planta. Afirmativo, livre acionamento, pátio 3, reporta táxi, Wix, que Foxtrot Lima já possui POB? Informador, FGS 6721 na Alfa, seguindo azul, pronto. Pente 6721, após a rolagem do Embraer da Azul, a Lima, tem que ir para o 10. Após a rolagem do Azul, a Lima mantém na 10, Web 6721. Está 3193, Sam Recife em 125.1 ou no 33.25. Autorizado, guardando ingresso para o país principal. Fala da Delta, o Foxtrot Lima. Afirmativo então prossegue Kilo, Alfa. E inicialmente, permaneça na taxiway Kilo, aguardando para prosseguir, ok? O Whisky Foxtrot Lima. Sim, aguardando a Kilo para prosseguir, o Foxtrot Lima. Fala, boa tarde, 1600, autorização Natal, por favor. Meu nome é 600, só um instante para cópia, por gentileza. Aguardando. Whisky Foxtrot Lima ingressa Kilo, Alfa e Delta, ok? Tem um ATR da Trip agora livrando na Eco e vai prosseguir para o Pátio 3, aguardando apenas o senhor passar a taxa Alfa. Gente, Kilo, Alfa, aguardando na Delta o Foxtrot Lima. Fala, boa, 5240. Trip 5240, mantenha a posição antes de ingressar na taxa Alfa. Eu tenho uma aeronave, um Papa Alfa Tango 4, que vai prosseguir para o ponto de espera do taxiway Delta, ok? Tá, gente, tá visual, começo, 240. Afirmativa, após o mesmo, o senhor prossegue Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Tá, gente, 5240. Tá, presente está autorizado então, né? Pat 3. Afirmativa. Gente. Controle o Delta Uniforme Oscar. Prossiga Delta Uniforme Oscar. Pode manter inicial 5000. Autorizado nível de voo 070, Papa Romeu Delta Uniforme Oscar. Ok, gostaríamos de uma modificação para o 050. Ah, tá, ciência, nível 050, Delta Uniforme Oscar. Obrigado, senhorita. Autorizado Natal, nível 370, decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, quando intercepta a aerovia Pezulu 10. O controle em 199.35 e aciona 5453 no transponder. Vai para Natal no 370, via Pezulu 10, vai decolar curva esquerda, Puca Zipar. 119.35, aciona 5453, sugou 1600. Bortejamento correto, portão 2, chama pronto, pushback, sanamento. Chama. Descendo no 20 graus, 09. Tudo autorizado.